38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Boa tarde para vocês todos. Cá estou eu de novo, a Sílvia, para fazer a emissão com vocês, de emissão Descoberta até às 19 horas. É bom voltar cá, é um estúdio, voltar a ter a vossa companhia aí desse lado. Fiquem comigo mais um pouquinho, até às 19, com música e mais música. Até já. Foi assim que tudo começou. Vamos nós seguindo a caixa. Uma viagem que não vou esquecer. E abraço, aí o nosso barco começou logo a estremecer. Com tanto mel e doçura, carinho e loucura, fez nosso amor acontecer. Foi a volta toda quando começou. O barco do amor, o barco do amor. cerca. Um sonho lindo entre o mar e o céu. Fiquei perdido, quase a delirar. Ai, foi assim que tudo aconteceu. Lá fomos nós seguindo a paixão. Uma viagem que não vou esquecer. Tanto beijo e abraço. Ai, o nosso barco começou logo a estremecer. Tanto mel e doçura, carinho e loucura, fez nosso amor acontecer. E foi a volta toda começou. Yeah. e tremer o chão. Bate, bate com o pé, roda, roda sem parar. Bate as palmas de solar, as Marias a cantar. Esta festa é que é, arranhadas com Marias. Bate as palmas de solar, já chegaram as Marias. Hoje é dia de festa, diversão como esta. Fazemos moça e tremer o chão. Bate, bate com o pé, roda, roda sem parar. Bate as palmas de solar, as Marias a cantar. Esta festa é que é, arranhadas com Marias. Bate as palmas de solar, já chegaram as Marias. Sou apenas um homem que havia. Mulata Mulata com o Dani e a Maria, o último tema deles que saiu há pouco tempo. E vamos continuar com mais uma novidade, que já também não é bem uma novidade, que é o ZMA com o Zé Amaro. Vamos a ouvir. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que um dia tu vais de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Nem sou jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha laroca. Dás-te trabalho, mas eu nunca te defolgo. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração. L'Association franco-portugaise de Gien organise le samedi 8 novembre une grande soirée dansante. Celle-ci sera animée par DJ David Moka et avec la présence des artistes José Melo et Irene Correia. Bar avec spécialité portugaise. Vous avez la possibilité de réserver au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00. Alors rendez-vous le samedi 8 novembre à la salle Cuiri au 32 rue Georges Brassens à Gien. Arc-en-ciel est de retour. Regarde tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adriano Pereira. Pour la première fois sur Orléans. Malin 16 novembre, do bailarico português, vai ser de dançar até amanhecer. Réservez vite. Pour le 29 novembre, à 19h30 à table. Au menu, une entrée, assiette sociale, un plat chaud,

que é preciso para saber o que sinto desde o dia em que te vi. Fazes que eu perco o juízo, é verdade, eu nunca minto, fico louco ao pé de ti. Se é amor é caso sério, não faço disto mistério, toda a gente vai saber. Um tambor, pum pum pum, pum pum pum. Todos dizem que é paixão, mas eu juro que é amor. O que bate no meu peito, bate forte o coração. Pum pum pum, pum pum pum. Ele parece um tambor, pum pum pum, pum pum pum. Todos dizem que é paixão, mas eu juro que é amor. O que bate no meu peito. Eu já não quero saber, tudo que for eu aceito. Se é amor ou se é paixão, eu já não quero saber, tudo que for eu aceito. O TikTok só faz mal ao sítio terrestre. O TikTok deixa tudo a bater mal. O TikTok não leva ninguém a sério. Viciar Portugal. É nova moda, vem pra ficar. Os bens e novos já não conseguem largar. E uma dança, aí podes crer. E esta dança tu não vais querer perder. Empina a bunda, meio que dá uma quicada. Agora vira, dá um pulinho. As mãos no ar e dança mais um pouquinho. O TikTok faz mal ao sítio tempo. O TikTok deixa tudo a bater mal. O TikTok não leva ninguém a sério. O TikTok é pra viciar Portugal. O TikTok faz mal ao sítio tempo. trabalho. Gosto de beber um pouquinho e por cheirar a bebida, a minha mulher não me dá carinho. Eu não sei mais o que faça, levo os dias a pensar. Já emborrachado, não abro a porta porque ela adivinha. Abra a porta, Maria, abra a porta. Olha que eu vou dormir com a vizinha. Eu bebo vinho, eu bebo vinho, eu bebo vinho. Eu bebo vinho até que eu quiser. Eu bebo vinho, eu bebo vinho, eu bebo vinho. Mesmo sem ordem da minha mulher. Eu bebo vinho, eu bebo vinho, eu bebo vinho até que eu quiser. Eu bebo vinho, eu bebo vinho, eu bebo vinho, mesmo sem ordem da minha mulher. Chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. De manhã que medo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia que não vão.

Ai, um beijo, um beijo. E mesmo isso. Prontos, sabem como é? Fiquei um tempo sem vir. Isto já está a ser complicado. Obrigado pelas vossas mensagens. Vocês são os amores. E vamos continuar com a Dona Luza. E com o tema Chupeta. A menina da chupeta é para lá de boa. Só tem um defeito, ela chora à toa. Chora, chora, chora, chora feito louca. Só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. À noite ela tem medo de dormir sozinha. E para pegar no sono chupa escondidinha. Chora, chora, chora, chora feito louca. Só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Aquela chupeta continua chupando. Chora, chora, chora, chora feito louca. Só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Dormir sozinha. E para pegar no sono chupa escondidinha. Chora, chora, chora, chora feito louca. Só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar. A menina da chupeta não para de chorar. Chupeta dos Bandaluza, e vamos continuar com a Cláudia Nagar com o tema Portugal a Bailar. Mas não vai ser Portugal a Bailar, mas vai ser a Rádio Arcancelo. Venham ter connosco no 29 de novembro. Vai ser um jantar à maneira para bailarico e vou comigo. Bom cozinho, uma animação feita pelo Adriano Pereira. Não se esqueçam, no dia 29 de novembro, aqui no Espaço Arcancelo. E vocês já podem começar a fazer as suas reservações aqui, claro, como hábito, na Rádio Arcancelo. Ou então podem se dirigir aos estabelecimentos Mariano, ao Penhei do Mundo. Vocês podem encontrar por lá os bilhetes, ou então com o hábito aqui na Rádio Arcancelo. E vamos relembrar os preços. O preço aderente é 25 euros, o preço público é 30 e os crianças de menos de 10 anos é 10 euros. Venham, venham. Nós já estávamos com saudades disso. Saudades de vos encontrar e de saudades de passar uns bons momentos desses. Até breve. Ficamos à vossa espera. E vamos ouvir então o Portugal a Bailar da Cláudia Nayara. Senhor Padre, pedir a benção de Deus. Quero marcar a data. É Valha-me Deus, mais vale não ter. E vamos continuar com o Irã Costa, o Tubarão. Eu enxurrada. Encontro uma sereia e vou chamando pro meu mar. Mas chegue devagarinho se você sabe nadar. Menina, tome cuidado, vê se você não afunda. Se você afundar, eu vou morder a sua bunda. A dança do tubarão. Vou pro mar, vou pro mar. E chego lá no barzinho, ligo logo o meu radar. Encontro uma sereia e vou chamando pro meu mar. Mas chegue devagarinho se você sabe nadar. Menina, tome cuidado, o tubarão não é tão mal. Mas se você der vacilo, eu vou comer seu bacalhau. É como procurar o mar no sertão. É impossível. pensando em duas. Se iludi pensando que as duas são suas. Trágico fim nunca prestou. Só se enganou. Coração bugou. Vai acabar sem os dois amores. Coração bugou. Vai acabar sem os dois amores. Não se fará tarde se vieres comigo. Não se fará tarde se vieres comigo. Levo na algibeira, trailarai, larai, o nosso amor antigo. Levo na algibeira o nosso amor antigo. Oh Clementina, vem à janela. Oh Clementina, vem à janela. Trocadas atrás de ti, até tia Clementina te fala de mim. Bebo mais um copo e deixo a timidez fugir. É desta que o Santo António se lembra de mim. É dia de festa, cheira ao mês de junho pela rua. Cidade inteira grita pela Clementina. Oh Clementina! Oh Clementina! Vem à janela. Oh Clementina! Vem à janela. Eu mostro os novos. Ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Eu mostro os novos. Ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Que eles vão para a festa. Vem a madrugada. Nós temos que fazer e aproveitar cada momento, porque estes momentos são todos cheios de coisas boas que nós temos nesta vida. Bom, o tempo hoje, ultimamente, não tem sido assim muito bom. Justamente é por isso que nós cá estamos, para meter música, e a meter música é para nos trazermos um bocadinho de sol até as nossas casas. Justamente vamos à dança viral, a dança viral com o Miguel Azevedo. E quando te chegares eu vou te enlouquecer. Vamos para a pista que eu quero dançar. Sente o teu corpo rebolar no meu. Vai, essa dança vai dar de falar. Nossa roça, nós vamos ao céu. Dança viral, para o lá em cima. Para o cinto alto, faça o barulho. Deixa a te dizer, vem te entregar. Vês que a nossa dança dá viralizar. Não pode esperar, esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não pode esperar, esta nova dança vai viralizar. Se quiseres dançar e te envolver, podes te arranjar, que eu espero para te ver. Colocar teu batom com cheiro de paixão, e quando eu te beijar não vai dizer que não. Vamos para a pista que eu quero dançar. Sente o teu corpo rebolar no meu. Vai, essa dança vai dar de falar. O nosso roça, nós vamos ao céu. Dança viral, recido lá em cima. Fora sinto alto, faça um barulho. Vem te entregar, esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar, esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar, esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar, esta nova dança vai viralizar. Sim, vai em cima! Vem te entregar, esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar, esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar, esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar, esta nova dança vai viralizar. Dança viral, dança viral, dança viral, dança viral.

finja morto e vá com a maré. Há quem se finja morto e vá com a maré. Cá dentro a mexer, mas coreografado, gostava de ver quem o sinta diferente. Faça o que entender, o fado é o que se sente, não o que tem de ser. O fado é o que se sente, não o que tem de ser. Chegar ao céu dos

E eu digo-vos até para a semana. Corra tudo bem para vocês esta semana. Cobram-se bem porque estão em inverno. E vocês têm que estar em forma, é claro. Desde já para virem ter connosco no dia 29 de novembro. Vocês vão ouvindo pouco a pouco durante a semana a publicidade que vai passando. E também podem seguir, dar assim os pezinhos de dança no 8 de novembro em Gian, com a associação que eles também vão ter um grande baile lá, com o José Malhoa, a Helena Correia, o DJ David Mocan. Não se esqueçam, são estes momentos assim que fazem com que nós tenhamos um pouco mais de alegria nas nossas vidas. E também ver os amigos, que por vezes só encontramos nessas festas. Uma vez já, um abraço da minha parte para vocês todos e até para a semana. Fiquem bem.